Bíblia me relata um fato que se deu. História muito simples da Judeia aconteceu. Maria e José andavam de viagem. Seu filho Jesus Cristo na cidade eles perderam. Andaram longa estrada, voando perceberam. Maria apavorada na cidade regressou. Procurava seu filho aonde se escondeu. Quando encontrou, conversava com os doutores. Muito cuidado para quando sair, não esquecer que vai com alguém. E não fazer igual José e Maria, que lembraram de seu filho muito além. Eu posso comparar o fato com a lida. Em vez de ir sozinho enfrentar este labor, procuro um alguém que nele há guarida. E este alguém que falo é Jesus o Salvador. Andando entre espinhos, com ele sempre ao lado, não misturando a prece que fizera ao sair. Serás vitorioso, por Cristo amparado. Não esquecendo ele, não nos vai deixar cair. Muito cuidado para quando sair, não esquecer que vai com alguém. E não fazer igual José e Maria, que lembraram de seu filho muito além.